Sertaneja. Número 8. Acesse www.targetw.com e viva o mundo Target. Demais, não fui capaz de tomar conta de mim e amei assim. Only the person out of control. Certezas do amor, fui um louco sonhador. I was dreaming, just one remember. Dois irmãos, o silêncio e o vazio frio dos lençóis. Pode vive aqui na maior, melhor e mais ouvida rede de rádios. Por aqui, Ricardo Borges. E só os melhores pisam na nossa arena. Está no ar a Parada Sertaneja da Semana, que apresentou aí o oitavo lugar no país, com Eduardo Costa e Paula Fernandes. Meu grito de amor. Número 9, João Bosco e Vinícius. Tarde demais. Décima colocação para Fernando e Sorocaba. Pega eu. E o 11º lugar na semana entre os sertanejos fica com Maria Cecília e Rodolfo. Três palavras.